Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. É, cumpade, tá bom, cumpade? Tá bom, cumpade? Eu e as eleições, viu? Estão faltando 12 dias para você decidir quem vai governar o Brasil. Dilma ou Aécio? Aécio ou Dilma? Agora tá fácil, são só dois, né? Você vai escolher. Se você acha que a Dilma fez um bom governo, você vota nela. Se você acha que ela não fez um bom governo, você vota no Aécio. Assim é a democracia, né? Quem gosta, vota. Quem não gosta, vota contra. É assim que funciona, né? A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Gabriel e Rafael. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Xororó. A frase irretocável é de Essa de Queiroz. A oração de hoje, uma oração que eu não canso de fazer, a oração do amanhecer. Hoje eu vou trazer uma curiosidade, um jingle antigo das casas pernambucanas. Eu acho que nem existe mais casa pernambucana. A dica de hoje, não se deixe contaminar pelo ódio. Eu estou vendo com muita preocupação, com muita tristeza, nas redes sociais, o que deveria ser uma discussão política, virou um território de ninguém, de ódio, de agressão, de xingamento. As pessoas se esquecem. Bom, eu vou dar a dica daqui a pouquinho, né? Você lembra dessa? O Potiguar Giliar vai recordar um grande sucesso dele no passado, né? Eu começo trazendo aí, eles estão de volta, Wilson e Soraya, Pra Deixar Saudade. Pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração. Pra deixar saudade, olhos fechados como acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade no seu coração. Dei tudo de mim só pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração. Pra deixar saudade, olhos fechados como acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade. Como acreditei, minha liberdade Isso, e Soraya, para deixar saudade para Dinalva Rabelo de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Cleito, escutei muito o seu programa na Rádio Nacional e agora com muita felicidade descobri você na internet. Dinalva, um beijão para você, eu fico muito feliz de reencontrar os velhos ouvintes e os jovens agora, né, que pelo computador estão descobrindo um novo velho jeito de fazer rádio, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo! Eliane Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo, já vou. Para Heloísa Caetano de Muzambinho, no estado de Minas Gerais. Muzambinho é onde mora minha amiga Sula Mazurega, meu amigo Flávio Bejar, meu amigo Bruninho. Eu estive lá, né, no carnaval do ano passado, estive lá visitando os dois. Cidadezinha muito simpática no sul de Minas. Esse aqui já subiu para conversar com Deus, mas deixou eternizado no coração do povo brasileiro as suas canções. Barrerito, Horas Eternas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Alguns minutos sem ter você representam horas. Horas eternas, porque eu olho e não vejo nada. Não vejo as flores beirando o lago, não vejo a lua, nem as estrelas que vão sumindo de madrugada. Porque você é o sol dormindo na tarde mansa, brisa que deixa os meus cabelos num campo aberto. Sou passarinho de frio tremendo sem os teus beijos. E só me aqueço quando seu corpo estiver bem perto. Horas eternas, eternas horas que eu espero para que venha dar claridade em minha aurora. Os ponteiros do meu relógio rodando lento, e me alucino com este longo passar das horas. Por que será que quanto mais a gente espera para encontrá-la, mais esse instante feliz demora? Se eu pudesse prender o tempo quando te encontro, pra este tempo ficar sem tempo de caminhar, adormeceria, amor, em seus braços tão docemente, e a convenceria que não existo se não lhe amar. Horas eternas, eternas horas que eu espero para que venha dar claridade em minha aurora. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Barreirito, Horas Eternas. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão seria hoje, mudou de dia, era terça-feira, agora mudou, é sexta e domingo, viu? Às 10 horas da noite, passa na sexta e repete no domingo, sempre às 10 horas da noite. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, canal 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou trazer aí, esses meninos são lá do Tocantins, estão fazendo o maior sucesso, Henrique e Juliano, Cuida Bem Dela. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado tão inocente? Eu já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado, tão sem graça vendo o presente e o passado, conversando de um assunto, ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso, se ela quis ficar contigo, faça ela feliz, faça ela feliz. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela.

seu corpo me lembrando que você me ama. Que você me ama. Que você me ama. Paulo Debete, o Lágrimas de Mel, para o meu amigo prefeito José Luciano de Ponte Alta do Bom Jesus, no estado do Tocantins. Estive lá na casa do prefeito, né, com a esposa dele, com ele, a turma boa. Um abração pessoal de Ponte Alta do Bom Jesus, no Tocantins. Sucesso novo de Matão e Mateus, participação do Goiano da Voz de Mel, Leonardo, Um Novo Sol. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Eu busco no céu por sinais e leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e o novo sol vai brilhar. Prazer imenso estar com vocês participando dessa música. Muito sucesso pra vocês, meninos. Obrigado, carinho. Valeu, Léo. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Busco no céu por sinais que me leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo. O novo sol vai brilhar. Oh, oh, oh. E o novo sol vai brilhar. Matão e Mateus e Leonardo, Um Novo Sol, para Fernanda Borges, de Brasília. Fernanda é filha do meu amigo Wellington José, grande cantor de Brasília, e está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Fernanda, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, Giliardi, Jades e Jadson e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Na década de 80, apareceu um cantor lá do Rio Grande do Norte e chegou fazendo barulho aqui no Sul. Chegou até a incomodar o Roberto Carlos. Foi sucesso dele, Aquela Nuvem, outros grandes sucessos, né? E eu tive o privilégio de gravar com ele na mesma gravadora. Em 1987, eu fiz um disco com ele na gravadora 3M, o Leandro e Leonardo, Sula Miranda, Almir Sater, o Zezé de Camargo cantando sozinho, uma turma boa, né? E esse cantor que eu tô falando é o Giliardi, e ele fez um sucesso danado. Eu vou recordar um sucesso dele aqui. Você lembra desta? Quem me dera. Quem me dera falar pra você tudo isso que tenho vontade. Que seus olhos têm o brilho do sol, seu corpo com a magia do mar. Quando sinto a sua

nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediado. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um bolo. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo e ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Será que você sabe de qual estado que eu sou? Cleiton Aguiar, do Pedro José, o Aissop, meu amigo Arapuã Vaqueiro. O Arapuã mora lá em Apodi, no Rio Grande do Norte, ele curte o nosso programa todo dia lá. E ele me ligou, de vez em quando ele liga, a gente garra na prosa, ele me falou que a região lá tá mais seco do que língua de papagaio, né? Arapuã, qualquer hora dessa chove aí, rapaz. Um abração pra você. Muito obrigado, viu? Você me deu muita alegria com aquela prosa nossa aquele dia, tá bom? Um abração pra você. No próximo bloco eu tenho uma dica importante hoje. Não se deixe contaminar pelo ódio. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos aí em pleno período eleitoral, faltando 12 dias para as eleições. E eu tenho acompanhado com muita preocupação uma disseminação do ódio pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, né, por esses sites de relacionamento. Eu vi com muita preocupação, né, as pessoas, ao invés de discutir as ideias, os projetos, começaram a xingar umas às outras. Basta você colocar uma opinião para você dizer que você apoia um candidato, para o mundo desabar em cima da sua cabeça, com xingamentos, com ofensas. Eu tenho visto com muita preocupação as pessoas xingando a presidente Dilma, xingando o Aécio, atribuindo a eles, né, coisas horrorosas que eu tenho certeza que não é de responsabilidade deles. A primeira coisa que eu queria lembrar é o seguinte: quem posta alguma coisa contra alguém na internet responde criminalmente por isso. Por exemplo, se alguém chegar a dizer que eu sou feio, que eu não sei fazer rádio, que eu não sei cantar, não tem problema nenhum. Mas se alguém chegar a dizer assim, ó, que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tem que provar na justiça. Porque se não provar, as pessoas escutam o galo cantar e não sabem aonde. Eu já vi gente chamar político de ladrão, fulano é ladrão. Pode até ser, mas você não pode dizer porque você não tem como provar. Porque se ele entrar na justiça, mesmo sendo o Paulo Maluf, que todo mundo sabe que é ladrão porque já foi condenado e tal, etc. Mas se você entrar numa rede social e chamar ele de ladrão, você responde a processo e é capaz de sair na cadeia e ele ainda ficar rindo de você. Então eu quero alertar. Primeiro é o seguinte: o ódio faz mal, não é para os outros, não é para a gente. Eu tenho visto, inclusive, pessoas que eu conheço, amigos meus, né, perder a linha, dizer coisas horrorosas de pessoas que eles nem conhecem, entendeu? Xingar o Aécio, xingar a presidente Dilma, xingar esse, xingar o Joaquim Barbosa, né, coisas assim terríveis. Então eu só queria primeiro alertar que o ódio faz mal para a gente. E segundo, a responsabilidade de quem fala alguma coisa na internet, se a pessoa atingida cobrar, você vai ser processado por injúria, calúnia e difamação, e quem vai para a cadeia é você. Então você tome cuidado, não se deixe contaminar pelo ódio. Vamos discutir política em alto nível, tá bom? O Donizete, o menino da galopeira, 9+1. De você, não tive ninguém pra me fazer suar, subir as estrelas, descer e sonhar, fisgado num beijo de mel só pra mim. Além de você, não tive ninguém de almas gêmeas iguais, no toque da pele, no que traz os mesmos defeitos perfeitos assim. Eu sou pra você um 9+1, e você pra mim é um 10 vezes mais. Tá

quarto, peguei o seu retrato e chorei. Zé Henrique Gabriel, quando o telefone toca pro Oswaldo Prata, de São Paulo, capital, ele curte o nosso programa pela Paulista FM, que vai ao ar todo dia às 7 horas da manhã, lá com o Marquinhos Brasil, aquela turma boa lá. Oswaldo, um abração para você. Ele mora lá no bairro do Ipiranga, exatamente no bairro onde fica a sede da Paulista FM. O professor Júlio César Rezende, ele é um pesquisador, ele vive fuçando. E ele me mandou algumas curiosidades esses dias atrás aí, né, de uns jingles famosos. E hoje ele me mandou mais um, que é o jingle das casas pernambucanas. Casa pernambucana tinha em tudo quanto é cidade do Brasil, era uma coisa impressionante. Não sei se existe ainda, acho que não tem mais não, né? Mas vamos ver. Ô, Marciano, solta aí essa curiosidade, o jingle das casas pernambucanas. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Eu mostrei para quem viveu recordar e para quem não viveu conhecer esse jingle antigo das casas pernambucanas, um sucesso no mercado de varejo do Brasil, né? Tinha esparramado no Brasil inteiro essa rede de lojas. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou a hora importante do nosso programa, a hora da reflexão, a hora da oração, a hora que a gente tira. Gente, não precisa muito não. Será que a gente não tem pelo menos 5 minutos para Deus por dia? 5 minutos, tá bom? De manhã, de tarde, de noite, na hora que você vai deitar, bate uma prosa com ele, né? Por exemplo, essa oração aqui, ó, é uma oração que eu não canso de fazer, está na página 54 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Oração do amanhecer. Eu quero mandar para todos os aniversariantes de hoje, desejando a todos muita paz, muita luz, muita saúde. E também para minha amiga Elza Alves Rodrigues, a esposa do Dodô, lá em Oliveira dos Brejinhos, lá no estado da Bahia. Né? Eles curtem o nosso programa todos os dias pela emissora local. E esses dias a Elza estava preocupada porque o Dodô teve um piripaco lá, etc. É o calor, viu, Dodô? Tem que. Vai. Ele foi no médico, ajeitou tudo, né? Deixa eu aproveitar aqui. A Elza, coitada, ela separou da família, saiu, separou assim. Ela foi para uma banda, a família foi para outra e ela não achou mais, né? A Elza Alves Rodrigues, ela nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ela é filha de Dona Maria Ferreira de Souza e de Félix Alves Rodrigues, já falecidos, né? É, ela saiu de Rondonópolis em 1972, 73, e ela falou assim, Cleiton, fala o nome da minha avó que aí facilita. Dona Marcelina Ferreira de Souza, de Salinas, Minas Gerais. Então, se você é parente da Elza Alves Rodrigues, de qualquer lugar do Brasil, Mato Grosso, Minas, Bahia, qualquer lugar, ela quer rever os familiares, viu? É, a avó dela era a dona Marcelina Ferreira de Souza, lá de Salinas, Minas Gerais. O pai Félix Alves Rodrigues, a mãe Maria Ferreira de Souza. E a Elza nasceu em Rondonópolis, Mato Grosso, mas hoje ela mora em Oliveira dos Brejinhos, da Bahia, e é casada com meu amigo Dodô. Qualquer coisa você pode ligar no meu telefone, 61-9981-3601, 61-9981-3601, que eu passo o recado para a Elza, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém. É bonita essa oração, né? Oração do amanhecer, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Eu gravei essa música em 1989. E o meu amigo Wellington José me ligou outro dia: Cleito, posso regravar? Falei, pode, rapaz, quem quiser minhas músicas pode regravar, não precisa nem falar comigo, né? E ele gravou e tá aqui, ó, Wellington José, Paixão é como Fumaça. De mim, me deixou assim, caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar, não consigo voltar, estou perto do fim. Mata. Da minha loucura, a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. A chorar por tão cruel sorte, morena, pense direito, pois paixão é como fumaça, mata um homem, machuca, arrebenta, é vontade que dá, depois passa. Esse amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor Wellington José, do Cleiton Aguiar, Paixão é como Fumaça, pro prefeito Luciano lá de Goianorte, no estado do Tocantins. Esse prefeito é retado, viu? Ele tem uma liderança enorme, ele também está fazendo um belo trabalho. Eu andei com ele lá, fui lá no assentamento Santa Rita, fui com ele lá no assentamento Araguaia, rodei lá com ele, né? O prefeito, qualquer hora dessa eu apareço aí, viu? Ele me convidou para visitar a cidade o dia que tiver uma festa lá, qualquer hora dessa eu vou lá cantar pro povo lá. Lá de Goianorte eu vou para Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, Durval e Davi, Solidão na Praia. Saudade, meu amor, da nossa praia. Na noite azul em que nasceu o nosso amor, raios de lua entre as folhas das palmeiras, iluminando o teu rosto encantador. Noite nos trazendo com ternura. longe o olor dos pinheirais. Um beijo ardente, um terno abraço e a ilusão que aquele amor não morreria nunca mais. Mas oh, engano, nesta vida tudo passa. Nosso amor virou fumaça no azul da amplidão. Restam somente a bailar nas ondas mansas retalhinhos de lembranças pelo mar da solidão. A bruma do caminho, nessas encostas escarpadas junto ao mar, as brancas ondas espumantes me recordam que tu partiste para nunca mais voltar. Amargo preto de quem ama com loucura e num delírio nunca sabe o que diz. Eu que cheguei a afirmar um certo dia que era o homem mais feliz do meu país. Mas nesta vida tudo passa. Nosso amor virou fumaça no azul da amplidão. Restam somente a bailar nas ondas mansas retalhinhos de lembranças pelo mar da solidão. Relembrando Goiás, Durval e Davi, Solidão na Praia, lembrando agora os meus conterrâneos de Coromandel, que parece que agora vai, viu? A Silvânia, mais o Marciano, me avisaram que a CEMIG finalmente está fazendo a ligação da energia no transmissor lá, né? E breve nós estaremos no ar definitivamente com a Super 95 FM de Coromandel. A frase irretocável do programa de hoje é do escritor português Eça de Queiroz. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. É a frase irretocável de Eça de Queiroz. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Gabriel e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você planejou seu evento, organizou sua festa, tudo arrumadinho, faltou só a música, faltou o principal, né? E aí você não tá sabendo como é que você faz? Simples, rapaz, liga 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Você vai contratar o show do Di Paulo e Paulino, do Chico Rei Paraná, Sula Mazurega, Rael Braga, Edelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Márcia Ferreira, Amado Batista, e para 2015 o show do Cleiton Aguiar, 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Gabriel e Rafael, com a participação de Cristiano Araújo, Tirei de Letra. Relaxa, se solta, o que você tá sentindo passa.

Tirei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. E bem depressa eu mandei a solidão embora. Nem dei o primeiro passo, já dei cara com você, me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Todas das minhas vontades, com a chave da paixão, tranquilamente vai e volta, entre e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele e põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer se na verdade eu quero vir rolar com você? Nem que seja pra brincar de ser feliz. Paixão, tranquilamente vai e volta, entre e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele e põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? A Faculdade da Música apresentou os Mestres Chitãozinho e Xororó, uma gravação de 1992, Brincar de Ser Feliz, para Maria da Piedade, Maria Francisca Piedade, de Cacaulândia, no Estádio Rondônia, onde eu já fiz show muitos anos atrás. Eu estive lá fazendo um show com a Márcia Ferreira, né? Mas essa música que eu toquei agora, Chitãozinho e Xororó, tem umas coisas engraçadas que aconteceram comigo. A compositora dessa música é a Maria da Paz. Eu estava no Hotel Jandai, em São Paulo, isso em 1992, e essa música chegou, essa moça chegou, a Maria da Paz, conversando comigo. Ela disse: escuta, eu sou brasileira, estava morando em Portugal, e quando eu cheguei aqui, a música sertaneja tomou conta do mercado. Eu queria entrar nesse mercado, e eu vim aqui porque disseram que o Chitãozinho e Xororó costuma vir. Eu falei: não, costuma não, eles estão ali, ó. Aí eu apresentei o Chitãozinho e Xororó para Maria da Paz, e 3 meses depois, eles gravaram essa música dela, que foi um dos maiores sucessos dele, Brincar de Ser Feliz. É, o bom de ficar velho é que a gente tem história para contar. Um sucesso de 1992, um sucesso de 2014. Jorge Mateus, Um Anjo no Céu. É a mais bonita, a joia perfeita.